Certa vez, os discípulos de Jesus estavam navegando em alto mar, viram um homem sobre as ondas caminhando. Assombrados, disseram: um fantasma está se aproximando. E ouviram ele dizer-lhes: eu não sou o que estás pensando. Não sou um fantasma, sou Jesus. Sobre as ondas posso caminhar. E disse-lhe Pedro: permita-me, Senhor, andar sobre as ondas até aonde estás. E Pedro, olhando para Jesus, pôs-se a caminhar, mas olhou para si e começou a afundar. Socorre-me, Senhor, se não vou perecer. Olha para mim, eu cuidarei de você. Não sou um fantasma, sou Jesus. Sobre as ondas posso caminhar. E disse-lhe Pedro: permita-me, Senhor, andar sobre as ondas até aonde estás. Está prestes a te naufragar. Olhe para Jesus e comece a caminhar. Não te desanimes, pois ele tem poder para acalmar as ondas e te fazer vencer. Não olhai para si, mas para Jesus. E sobre as ondas poderás caminhar. Roga como Pedro: permita-me, Senhor, andar sobre as ondas até aonde estás.